e ainda delirando de prazer. Suspira, canta pra mim, menina, ó Nina. Menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Só leva aí promoções e avisa que no próximo sábado em Siqueirão, aqui na casa de Sombelismo. Vamos lá! Cheguei à conclusão que seu malvado coração não me ama. Me ama. Ai, Josias! E só é da boca pra fora que você diz que me adora. Já! E assim me engana. Me engana. Não quero mais viver. Daniel e também o Antônio. Descobri. Aí, está na manha. Abraço pra você. Já perdi toda a esperança de ser feliz a seu lado. Não adianta mais tentar. Já me cansei de ser enganado. Oh, diga, diga que é verdade. Que só por piedade. Carroça da Saudade. Sem você, na minha vida. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer? Sem você, na minha vida. Então vem, vem. Mas já tem o Hélio do Franjinha, tem Tomásimo. Vamos festar hoje aqui na casa de São Belíssima. Só como é que tá? Passando pelo Tipiti! Nosso empresário Edinaldo! Tá por aqui só de boa, obrigado, Edinaldo! O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. E aí? Cheguei até a pensar que era meu fim, ai de mim. Então vem, vem, vem, meu bem, vem. Ah, ser feliz. Então vem. A gente já funcionando aí? O curral do Diel, viu? O curral do Diel já funcionando a todo vapor. Com muitas novidades pra você. Fica junto aí, o curral do Diel também aceitando cartões. Só luxo. Bora, Diel! Bora, Diel! Oh, oh, baby. Aqui. Zé Corubu. Oh, bora, Zeca, zera, zera aqui. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? Então, Zé Corubu, comitiva, mais bem. Oh, aí com a gente, obrigado. Vem, vem, meu bem. Vem, ah, ah, Lúcio C10, gravando tudo. Estou tão sozinho e ela nem telefona. Aqui. Eu falei coração pra você não se apaixonar. Agora tá teu jeito, não reclama. Me diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. Cabeção da fruta! Alô, cabeção! Um abraço de você, já por aqui, só na manha! Adoro quem passeio com a gente, hoje aqui na Belíssima! Castanhão! Vamos lá! Eu juro que vou sair dessa. E você vai ter que aceitar. Para, para, para! Para com essa mania de me fazer. Um evento bacana hoje em comemoração. O aniversário da cidade de Modelo. Fazendo aniversário. Aí, aí. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração. E me deixa escolher. Para com essa mania de me fazer. CD do Toninho, viu gente? CD do Toninho, já prontinho, aqui na mão do maluquinho. Vamos lá! A explosão do amor. Olha, cabeção! Sou como uma bomba de Hiroshima. Quando seu corpo toca o meu assim. Amigo Frank Mototaxi, lá de Marituba. Amigo Marcelo, rei do caranguejo de Gaçanhal. Aí com a gente, obrigado! Correr é bom demais. Pensei, oh my love. Ser o Marquinho, muito o poeta, já passeando no som da Dona da Noite, aqui com a gente, obrigado. Você é fogo, eu sou paixão. Vamos lá. No estupim do coração, pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Pensa em mim, oh my love. Yes, yes, yes. Você é linda. DJ Josias. Você é linda. Seu Paulo e Dona Nina. Pastor DJ Gilson Moreno. DJ Gilson Moreno aí com a gente. Obrigado pelo carinho, um abraço pra você. Alô Gilson. Seu corpo aquece o meu frio. seu beijo. Fala, vereador. Vereador Tio, juntamente aí com toda a sua família. Aí o Pituba e também os amigos. Aí Petit Mandela. Aí com a gente, obrigado. Um abraço pra você. Até se envergonham de ver. Fala, Castanhão. O nosso amor sem vergonha. Somente entre eu e você. O dia entra na noite. Eu totalmente. Depois daquela soneca, aí começa tudo outra vez. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. Vamos lá! É tanto amor. Dona da Noite. Dia 5 de setembro, do Festival da Açaí, lá em Angapi. Mexendo com a carroça, né? Eu sei que te magoei. Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Segura! Com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Esquentar, Bandeira! E você me castigou. Arrasaram por aqui, Bandeira! Errei. Deixa embora. Com relação ao nosso amor. Com seu sentimento. Deixa o maluquinho. Eu brinquei e você me castigou. What? Eu sei que te magoei. Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou. Nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Fala, Castanhão, como é que é, Castanhão? Em plena terça-feira. Terça-feira gostosa, maravilhosa. Aqui em Castanhão, aniversário de Castanhão, meu irmão. Nossa carroça chega na cara de show belíssima. Pra fazer essa super festa, meu irmão. É muita hora. Força pequena. Vamos lá, vamos lá. Sonhei com você, foi um sonho bom. A gente se amou, do princípio até o fim. beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor, o meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Parceiro Zé Carubu, carinha considerado, parceiro de longas datas aí com a gente. Obrigado, meu irmão. Sempre aqui do ladinho do Josias. Alô, Zeca! Vamos lá! Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu. Bom de ferro, danário, bom de ferro. Quando eu acordei, bom de ferro, e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou, não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. DJ Carrasco, DJ Rafael Pressão, Daiane, Juninho, aí da Twister, aqui na Carroça, obrigado. Vamos, DJ Sérgio Galado. Volte por favor. Saudade, saudade, Castanhão. Bora, bandeira. Maestro Toninho já prontinho, viu, gente? Cedejando o Toninho aí. Já prontinho, gravados aqui na Belíssima. Vamos lá! Ana Mando Lucedê! Temos duas panteras hoje aqui, né? Um legítimo marajoara e o outro lá da Cidade Verde, Paragominas. Sou eu, aquela estrela que brilha. As panteras lá em cima. Um grande abraço do Josias, valeu! Sou eu, um sertanejo que vaga. Olhos tristes, não me deixa aqui, meu bem. Carroça da Saudade. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Aqui. Nosso empresário Reginaldo, por aqui, tá passeando. O nome da emoção, grande Reginaldo. Um abraço pra você. Vamos lá. A minha vida, você não pode imaginar o quanto eu te amo. Grande parceiro Evair pro monte. Grande Evair. Você é considerado aí dos Josias. Um abraço pra você, meu irmão. Meu parceiro Ney. Você é o que eu mais. Grande Ney, o homem da carreteira. Parabéns com Vera Verão, César Show. Na comitiva, junto e misturado aí. Vamos lá, vamos lá. Sem você eu não existo. Sou um pobre sonhador, sem carinho e sem amor. E a saudade. Jardel, e também o Gilton, parceiro Júnior, a Sueli, aí a galera do Bom Jesus, aí com a gente, obrigado! Tinha ido até mesmo a sua extremoção, opa! Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Parceiro Gilson Moreno, tá aí com a gente, alô Gilson, um abraço pra você, já por aqui, porra, aqui em passeio, passeio de luxo, na dor da noite, Gilson. Ato de piedade cristã, mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório, mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar, mas você também podia marcar outra hora. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Josias, aqui em Castanhal. Vamos lá. Tanto amor eu tenho pra te dar, mas você nem me deu chance de poder te entregar. Eu só queria viver assim, com você perto de mim, mas você nem deu atenção, desprezando meu coração. Seja onde estiver, abraço com todo carinho a todo o povão de Castanhal, meu irmão. Povão de Castanhal hoje, feliz da vida. Aí a cidade moderna completando mais um aninho. Chama 88 anos de história e emancipação política. Município de Castanhal. Abraço! Foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. Hoje a gente na próxima sexta em Caribe Show. Sábado, até Palácio dos Bares. Domingo, Alô Balneário Paraíso das Pedras, em Marituba. Domingo tem a nossa luxuosa. No primeiro grito de carnaval, lá no Balneário Paraíso das Pedras, lá em Marituba. Segunda-feira é dia show. Vai ser uma loucura, papai. A noite se foi, o sol começa a brilhar, eu sozinho aqui, sempre a esperar você, que não vem bem pra mim, não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem, vem pra mim, não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Cala de show belíssima. Vem, vem pra mim. E no Jaderlândia, sucesso total. Assim. Vamos lá, que é roça. Ei, vem pra carroça. Vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Se liga aí, vamos lá. Banda 007. Coração te procura mais do que o seu barriga, vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí que eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou num barril. Meu coração quando te vi, parceiro Clay, Clay Digital, a Dayano, né? Aí a Diva, por ele frente, junto e misturado aqui na carroça. Um abraço! Em Acapulco ou num barril. Vamos ver, Castanhal! zero, zero. E aí, Josias? Meu coração te procura mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga. E pra ter você de novo, ele faria de tudo. A luxuosa. Tudo que o Chavinho faria por um sanduíche de presunto. Você tá rindo aí, que eu sei, porque eu tô rindo aqui também. Faz um convite aí qualquer, Chiquinho. Nem que seja pra um café. Meu coração quando te viu disse é isso, isso, isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou o frio, em Acapulco ou num barril. Meu coração quando te viu disse é isso, isso, isso, viu. Por ele enfrenta o sol ou o frio. Já é a quinta vez. Você liga assim. Cadê aquele jogo? Cadê aquelas apostas, Marcelo? Dorme em cama sem. Olha como é que é isso, sim! A quinta vez que você terminou. Vamos lá, Castanhão! Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa. Estamos aqui em Castanhão, gente. Outra boca. Estamos aqui da nossa NBS 91. Eu conheci você. O maior site esportivo online do Brasil. Estamos aqui. Passou da posse e ganhou dinheirão na nossa NBS 91. E também o nosso sushi, Benjamin. Aqui em Castanhão, como é que é? O fim que você escolher. Para de dizer que eu te traí. Segura. Meu coração não te pertence mais. Solteiro. Sempre representando muito bem aí a marca Pitbull e a Renault Jeans. Nosso meu parceiro André, grande André Correia, e a nossa amiga Rosana. Olha só, eu vou me montar. Não sei se vou de Hero ou se vou de. Estamos aqui em Castanhal hoje, André. Mas aparelhas. Vem, Castanhal. Eu vou arrasar. Segura! Oh, Rosana, na, na, na. Rosana, fortalece, na, na, na. Só sei te amar, pra sempre vou te amar. Oh, Rosana, na, na, na. Rosana, fortalece, na, na, na. Só sei te amar. O Bitiba Garrosa é fé, chegando junto com a gente. Obrigado, invadindo! Como sempre! Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Bola belíssima! Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil te entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? A sentir tirar do colchão? A quem é que tira o seu mel? A te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida quem? A

Eu briguei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava nem. Agora sou eu quem chora por você. Agora sou eu, volta, vem me ver. Eu te amo. Eita, meu irmão, cidade modelo. Hoje festa, papai. Olha a queda de som belíssima aí. Abraçando pelo Tipiti. A multidão invadindo, a multidão que curte, a multidão que chega, a multidão que se diverte. Acreditei que fosse pra valer. Vamos lá! Se hoje alguém me encontrar sorrindo, não sabe que por dentro eu choro, choro por você. Segura! Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim. Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí. Agora sou eu, Chupou, o homem do bar, bagulho doido. Quem aí com a gente, aquela cervejinha estupidamente gelada. O bar, bagulho doido, pipocando aí. Alô, Chupou! Agora sou eu, quem chora por você. Agora sou eu. Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Só pra recordar. Você nunca leva a sério, eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Se liga, se liga. Foi sempre assim, esse amor no começo. De ferro, juntamente com o Zé Corubu e toda a comitiva aí com a gente. Um abraço, meu irmão. Um abraço, irmão. Zero a zero aqui, Pantera. Certa que me amar. Alô, Gil. Alô, Gil. Sem magoar, quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. Pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão de nós dois. Uma coisa vou dizer: tem veneno o teu sorriso. Eu até fiquei confuso. Sexta-feira de Caribe Show. Sábado, o Mateu Palácio dos Bares. Sábado, Universão no Palácio dos Bares. Uma coisa vou. Domingo, Balneário Paraíso das Belas, lá em Marituba. O primeiro grito de carnaval lá do Balneário Paraíso das Pedras. Segunda-feira, Via Show. Verdade, eu me desengano de um falso amor. Bora, Via Show! Ao deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. O caminho pra metade é tão imenso, devias crer. Já! Deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Luxuosa. O meu coração. DJ Alex é quem comanda o som. A explosão nuclear da cidade nova. A dona da noite chegou. Toca DJ Alex a canção do amor. Deixa tocar bem alto o som que conquistou. Agora. Olha aí, pipocando, sapecando tudo hoje aqui na Galinha Show Belíssima. Já já tem o Hélio do Branzinha detonando muita saudade aqui na sequência, é claro, da Caixa Preta. Já já! Vai ser o Frank Mandovag Cinza, lá de Marituba, e o Marcelo, o rei do caranguejo aqui de Gazanhal. Aí com a gente, olha o Marcelo! Um sentimento forte em mim nasceu. Ficar uma noite com você, mas você vive ficando no meu coração. Tocar de até Alex a canção do amor, deixa tocar bem alto o som que conquistou o meu coração. Chega! De até Alex é quem comanda o som. A explosão nuclear da cidade nova. Eu sou o Diego, não chega na portaria, Diego. Ô Diego, seu. Aí, Luciano. Vamos chegar na portaria aí com o Júnior Barrigudo. Rapidinho. Deixa tocar bem alto o som que conquistou o meu coração. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Ela dá valor, né? Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Vamos lá! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar sentindo que meu Zeca não quer nada. Meu rosto de brega assim que lambada. Hein? Pantera da Valor, meu irmão. Grande Pantera na época. Cajuna. Praia do Cajuna. Imoral. Alô, Pantera! A dona da noite chegou no pedaço.